Larga tudo e vem correndo pra ficar. Coração não tem porteira, pode entrar. Esse lado do meu peito é seu lugar. Vem depressa, vem de vez, vem pra morar. Guardei tanto sentimento a te esperar. O amor maior do mundo eu vou lhe dar. O que tem de bom em mim pode pegar. Basta você me querer, coração quer te encontrar. Deixei flores espalhadas para te guiar na estrada. Você não vai se perder. Deixei muitos bilhetinhos de amor pelo caminho, cada um com um versinho só falando de você. Vou te dar uma alegria sem quantia, pode crer. Faço uma canção por dia só falando de você. E quando você chegar, tão contente eu vou ficar. Tenho medo de explodir de tanto amor. Uma casinha aconchegante fiz pra você e pra mim. Vai ser sempre primavera o ano inteiro no jardim. Minha musa inspiradora, minha bis. Eu vou viver cada dia só pra te fazer feliz. Deixei flores espalhadas para te guiar na estrada. Você não vai se perder. Deixei muitos bilhetinhos de amor pelo caminho, cada um com um versinho só falando de você. Vou te dar uma alegria sem quantia, pode crer. Faço uma canção por dia só falando de você. E quando você chegar, tão contente eu vou ficar. Tenho medo de explodir de tanto amor. Uma casinha aconchegante fiz pra você e pra mim. Vai ser sempre primavera o ano inteiro no jardim. Minha musa inspiradora, minha bis. Eu vou viver cada dia só pra te fazer feliz.